Chega dezembro, a rua já tá a brilhar, mas a conta da luz até mete a chorar. A mãe na cozinha, o cheiro é tradição, bacalhau demolhado, rabanada e sermão. É Natal, pela noite dentro a tocar nasci. É Natal, o calor humano de inverno em Paris. É Natal, ai tão bom que está quem nos der aqui. É Natal, até ao fim do mês são sempre assim. O mais novo abre presentes de manhã e o avô a ressonar em frente à televisão. Padrinhos ao telefone, tá a aquecer o fogão. Na cozinha minha mãe canta esta canção. É Natal, pela noite dentro a tocar nasci. É Natal, o calor humano de inverno em Paris. É Natal, ai tão bom que está quem nos der aqui. É Natal, até ao fim do mês são sempre assim. A rabanada tem canela, mas também tem pão. E o sermão tem piada, mas só depois do tinto é sempre igual. E assim é que é bom. Na cozinha minha mãe canta esta canção. É Natal, pela noite dentro a tocar nasci. É Natal, o calor humano de inverno em Paris. São sempre assim. É oh. me dê. Dá-me um, dá dois, dá três.

Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade.

chers auditeurs, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Que cette période soit remplie de joie, de chaleur et de beaux moments partagés avec vos proches. Profitez bien et à très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et oui, il est 19h passé déjà. Donc voilà, avec ce petit message de vœux un petit peu en avance, parce que mercredi soir, jeudi prochain, c'est déjà Noël. Et mon émission, là, je vous reverrai justement après Noël. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes fêtes de Noël avec vos proches. Profitez-en bien. Ceux qui partent sur la route, faites très attention. C'est très, très important, ça. Vous savez, comme tous les ans, c'est pas qu'à Noël, je sais, malheureusement. En tout cas, voilà, c'est le message de prudence que je vous envoie à vous tous. Et en attendant, je vous donne rendez-vous, moi, vendredi prochain. Et je vous souhaite alors un bon week-end encore une fois et un bon Noël. Et juste après, vous allez retrouver Albino avec son émission Mavrika. Et on finit toujours par le petit générique de l'émission. Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Yeah.